Vamos lá, Legião da Saudade. O Príncipe Negro Retrô chegou. Outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. Saudade Retrô. Te procuro sem te ver e só escuto. Toda a família Belo Som aqui com a gente. Curtindo o Retrô, obrigado a galera do Belo Som. Meu parceiro Odilon também tá aqui com a gente. Toda a galera, alô Belo! Galera do Belo Som que arrebenta nos Jurunas. Estão com a gente, obrigado. Alô Valmir que madrugada mais calada do que nunca. Vem chegando pra dizer: Príncipe Negro, que é inútil a minha volta nessa volta. A procura de você. Volto sempre a mesma hora, aquela hora combinada pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou entre os meus braços desamor. Cadê você? Cadê você? Cadê você que já não vejo mais? Cadê você que me tirou a paz? Eu procuro mais, cadê você? Volto sempre à mesma hora, aquela hora combinada pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou entre os meus braços desamor. Alô, Amélia. Cadê você? Cadê você que me tirou a paz? Cadê você que já não vê? Ai. Eu procuro mais. Cadê você? Estamos aqui, ó. Cadê você? Nosso amigo Renato, lá da Pizzaria Prime com a gente. O Abailton também. E a primeira dama, Carol, curtindo o Retrô. Ouça esta canção. Tá com fera, tá em casa. Te peço amor pra não chorar. Retrô! Distante, bem distante de você. Um dia eu vou ficar. Quando está comigo, você briga sem motivos e não quer parar. Oh, oh, oh. Você. Eu queria ter asas pra voar pra bem longe daqui. Você me chama de bandido. Bandida. São coisas que não vou resistir. Minha amiga Leca Saudade aqui com a gente, alô Leca! Alô Madison! Bandido! Bandido! Uma viagem no tempo. Uma viagem no mundo da música. Tudo isso você curte aqui no Príncipe Negro Retrô. Segredo do amor todo comigo. O André Mix com a gente. A primeira dama também. Altete, o Thiago da TF. Os Capetinas da Nike. Um abraço. Meu passado, futuro e presente. Saudade! Por isso vou partir de uma vez, porque sei que ficando é um sofrimento. Oh, oh, oh. Eu queria ter asas pra voar pra bem longe daqui. Você me chama de bandido. Oh, bandido. São coisas que não vão resistir. Meu parceiro Júnior, a sua esposa aqui com a gente também. Família Roxon. Aqui do lado, hein? Bandido. formiga. Segura a Paula agora. Hoje eu sou obrigado a beber outra vez. Não vai se chapar, pelo amor de Deus. Porque assim de cara limpa não vou aguentar. Olha pro lado, vai. Vejo a mulher que eu amo nos braços de outro, trocando carícias e eu quase louco. Vou tomar um porre pra desabafar. E cada noite que ela dorme com ele é mais um golpe profundo em meu coração. E pra não morrer de ciúmes quando a gente ama. A próxima vez é pro Matheus com a gente, Matheus Lobato, o Neto Teixeira também, o Andrei, os irmãos Metralhas aqui com a gente no Retrô na Frente. Vai! É a solução. Não vejo outro jeito de arrancar do peito a desilusão. Esse amor destruiu minha paz. Estou amargurado e apaixonado demais. Cada noite que ela dorme com ele é mais um golpe profundo em meu coração. Nossa amiga Josiane e a Theia também aqui com a gente agora, né, Dilson? Junto com meu parceiro Fabrício, curtindo hoje o Retrô aqui na Florentina. Obrigado, Theia. Obrigado, Josiane. Obrigado, Fabrício. Valeu. Hoje vou estar com a gente lá no Casota. É a solução. O Gabrielzinho e o Fábio da Vila Nova com a gente. Do peito a desilusão. Esse amor destruiu minha paz. Olha viajar, hein? Meu amigo Louro do TJ tá aqui com a gente. O Louro Retrô tá na área. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. No seu beijo molhado, vou matar minha sede. Me embala nos seus braços, faça-me sonhar. Sonha. Me leva pro seu colo. Pode me ninar. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fale meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. E conta sua vida sem guardar segredo. Nosso amigo Bruno Sprint aqui com a gente. Meu parceiro Henrique já tá na área também. O Henrique Retrô. De prazer, sem lugar, sem tempo e hora. Escolha é sua. Te ama o a Lolanda, vem, vem, vem te embora. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Um pouquinho, né, Chitara? Meu parceiro Chitara aqui com a gente é um cara que divulga o Príncipe Negro pra todo o estado do Pará, tá aqui com a gente. O homem das redes sociais. Ele, a sua esposa Adriana, tá aqui com a gente. Obrigado, Adriana. Obrigado, Chitara. Alô, Chitara do Retrô. Em cima do telhado, embaixo do sofá. Égua. Darley, a Núbia, a Aline com a gente. Alô, Paula. A Maiara do Príncipe aqui. Miau, miau, miau, miau. Não atrapalhe agora. Miau, miau, miau. O Denis, a Viviane, o casal retrô. A gente também quer de coração agradecer a presença do grande comunicador Edilmar Santos, está aqui com a gente. O cara que arrebenta, está curtindo hoje o Retrô aqui na Florentina. Obrigado, Edilmar. Sinta essa vontade, meu irmão. É como eu estou. Venha me fazer ilumino, por favor. Quebra esse gelo aristocrata. Alô, Marcela. E se a cama? Se a cama quebrar, pode gritar. Se a velha tiver no meio, meu irmão, tenho medo. Miau, miau, miau, miau. Não atrapalha agora. Não atrapalha, não. Miau, miau, miau, miau. Gatos namorando em meu quintal. DJs Edilson e Edielson. Chama aí! Chamo por você, ninguém atende. Edielson. Edielson. Edielson. De repente uma luz acende. Ela não está. Me diz a voz que vem do interfone. Não sei se vai chegar. Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? Agora ela está. Preciso falar com você pessoalmente. Não quero te prender, mas não posso te perder. Esse é um dilema que nem o cinema sabe resolver. E o caqueado! Hoje domingo acontece meu aniversário lá no Casota, hein? E um convidado especial, Cineral Saudade. Começa às 10 da manhã, com banho de piscina liberado pra você, hein? A gente tem ingresso aqui válido até 3 da tarde. Corre aqui e pega o teu, hein? Hoje, domingo, Casota! Segunda-feira, tem Bolero! O meu coração já não aguenta. Bate forte, vai! Uma noite a menos para a gente. Uma noite a menos. Uma noite. Oh, oh, oh, oh, oh. Deu uma noite a seria. Amore troppo giovane, non perder tempo insieme a me. Ma come ti vorrei? O che? Bello sì, e che sorriso. Solo che con te ho chiuso. Passo le ore a ricordare lo strano modo tuo d'amare. Tu fossi qui, direi. Eccomi là. Saudade. E de erro só, só, só. DJ Edielson, chá comigo, manda ver. Num conto de fada, lá vem o carpinteiro. Um carpinteiro, sozinho e sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. Mas um dia ela passou sem nada saber. Quando viu, logo amor, com ele foi viver. Carpinteiro e você princesa, eu sem dinheiro, você com nobreza. Diga, meu benzinho, se você me amaria e com todo carinho comigo casaria. Príncipe Negro Retrô, uma viagem no tempo com os DJs Edilson e Edielson. Diga, meu benzinho, se você me amaria e com todo carinho comigo casaria. E com todo carinho casaria. Carinho. De tanto correr pela vida sem rumo, esqueci que na vida se vive um momento. De tanto querer ser em tudo primeiro, água do sol, esqueci de viver os detalhes pequenos. Alô, meu parceiro Chico da Cor. De tanto brincar com os meus sentimentos, vivendo de aplausos envolto em sonhos. De tanto cantar minhas canções ao vento, já não sou como eu fui, já não sei o que sinto, esqueci de viver.

Eu jamais amei assim e por isso estou feliz. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. E você? Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Pra esconder, eu te amo. E pro mundo inteiro eu vou gritar. Vou gritar. Você tem algo especial que me prende, me domina. Só você. Príncipe Negro. Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Hoje você vai ver que quem te ama sou eu. Sou eu. Sou eu. Nosso amigo Michel Águia, Edilson, aqui com a gente. Homem do camarão porrudo, né? Só do Lapuna. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Vai chorar. O seu verdadeiro amor sou eu. Príncipe Negro Retrô. Príncipe Negro Retrô. A nossa amiga Vanessa das Primas, aqui com a gente. A Vanessa que dá moral pro Príncipe Negro na internet, tá aqui com a gente. Obrigado, Vanessa. Sinta-se à vontade. A onda é Príncipe Negro Retrô, meu irmão. Passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta pra nunca mais. Bora, tubarão. Amo você. Fala comigo. Não faz mistério. Falando sério. Com você eu vou fundo pro que der e vier. Sempre te amei do começo. O nosso amigo Andrei e a sua esposa aqui com a gente curtindo o Retrô. Obrigado, Andrei. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Tente entender, dê uma chance. Tanto faz. passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta pra nunca mais. Amo você. Fala comigo, quebra esse gelo e dá um beijo. Com você eu vou fundo do que der. Príncipe Negro. E vier. Sempre te amei, do começo ao fim. Do começo ao fim. Sei que errei. É formiga. Mas não foi tanto assim. Tente entender, dê uma chance a mais. Melhores, hein? Durante muito tempo em minha vida esperei por você. Te via nos meus sonhos nitidamente assim como agora. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. Marcou nosso encontro aqui. Te procurava, te desejava, e toda noite sonhava acordado. Eu esperava por esse encontro. Parceiro Formiga, manda essa aí pra Paulo com muito amor e carinho. É muito amor. Uma explosão de sentimentos. Ai, um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo. É bom olhar e te ver. Eu sinto que você há muito tempo esperava por mim. Vivia nos teus sonhos nitidamente assim como agora. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nem o destino marcou nosso encontro aqui. Duas pessoas se procuram, acabam se encontrando. Você sonhava com esse encontro. Há tanto tempo que ao primeiro. Você estando conosco, você não tem nada pra ninguém. Explosão de sentimentos, um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento. Os irmãos coragem com a gente. É bom olhar e te ver. Bora viajar, hein? Bora curtir, bora dançar. É o príncipe da Florentina. Quando a gente se encontra, tanta coisa passa no meu pensamento. Tanta paz no seu sorriso, que é tudo que eu quero e mais preciso. Vejo nele a liberdade de um amor que vai ficando cada vez maior. E você sorrindo diz que a gente pode ainda fazer bem melhor. Me diz que isso tudo é tão lindo. Que lembra um filme tão antigo. Lá vem eu. E aí você vem e me dá um beijo. Um beijo, amor. Desse jeito eu ainda acabo louco. E de eu só. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco. Que eu nem sei se no meu peito cabe mais. Oh. Um, dois, três. Que eu nem sei do que esse amor pode ser capaz. Desse jeito eu ainda acabo. Bora, meu parceiro Júnior. Tanto espaço pra esse amor é muito. Aqui com a gente. Ele é a primeira dama. Se no meu peito cabe mais. Oh. Saudade! A onda agora é retro. Toda noite, às 9 horas mais ou menos, eu me sinto naqueles braços tão pequenos. Eu a vejo usando apenas roupas íntimas e em meus anseios. Meu parceiro Raimundinho aqui com a gente é o Raimundinho do Jurunas. Aqui com a gente no Retro, obrigado Raimundinho. Desde o início, valeu. A vejo sempre mais bonita. Olha Simone! E a minha sede por seu amor é infinita. Eu fico parado em frente à vitrine enquanto meu sonho. Calçada morrendo de amor, comparando assim o seu corpo com o corpo bonito desse manequim. Príncipe Negro. Toda noite, às 9 horas mais ou menos, eu me sinto naqueles braços tão pequenos. Eu a vejo usando apenas roupas íntimas e em meus anseios me perco inteiro em devaneios. Cada noite a vejo sempre mais bonita e a minha sede por seu amor é infinita. Eu fico parado em frente à vitrine enquanto meu sonho e ilusão não define. Na calçada morrendo de amor, comparando assim o seu corpo com o corpo bonito desse manequim. Agora a onda é retrô. Um toque de amor bateu no meu coração e me avisou: vem aí nova paixão. Paixão desvairada que eu gosto de ter, me leva à loucura, mas me dá prazer. Paixão desvairada que eu gosto de ter, me leva à loucura, mas me dá prazer. E o coração? Meu coração se fez canção quando você olhou pra mim e me falou do nosso amor. Foi um momento de ternura e de prazer, o que eu não tinha. O nosso empresário Guilherme, Guilherme bate forte aqui com a gente, lá do Lava Jato, Mega Coruja, aqui no Sul do Retro. Obrigado, meu irmão. O Arthurzinho do Rock, aqui com a gente também, curtindo. Hoje vai estar com a gente lá no Casota. Príncipe Negro Retro. No meu dia a dia, jamais tive alguém assim. Vivi procurando, tendo alguém pra mim. Paixão desvairada. O Darley, a Paula, a Lili com a gente, a Núbia também, a Maiara, confirmando daqui a pouquinho no Casota. Me leva à loucura, mas me dá prazer. Paixão desvairada que eu gosto de ter, me leva à loucura, mas me dá prazer. Meu coração se fez canção. Que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? A nossa empresária Amélia ainda com a gente. Alô, Amélia. E além do meu, quando essa mulher chega, muita cerveja, é muito balde, é muito pacote. Fica louco por você. Não. Aumentando a tentação. Alô, Amélia! É que eu já sei como eu sou. Essa vai pra Lana. Do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulha de cabeça, vai. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais coração. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Olha o coração. Hoje domingo tem Casota! Tão difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Nisei, pra onde olham teus olhos? Agora você é retrô, então vem dançar!